Tenho barcos, tenho remos, tenho navios no mar, tenho amor ali de fronte e não lhe posso chegar. Tenho navios no mar. Tenho navios no mar. Tenho amor. Tenho amor ali de fronte, não me posso consolar. Já fui mar, já fui navio. Já fui chalupa, escalé, já fui moço, já sou homem, só me falta ser mulher. Só já fui moço, já sou homem, já fui chão.